amigas. Poxa! Olha só você, depois de me perder. Veja só você, que pena. Você não quis saber. Desfez o meu amor. Que pena, que pena. Hoje é você quem tá sofrendo, amor. Hoje sou eu que não te quero. Você pode fazer o que quiser, né? Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei. Isso não se paga mais. Você jogou fora. Cheiro Wagner, a galera da Tobias Barreto, Confecções.